no 095, 133 a bordo, 2 horas 56 minutos, Uberlândia. Uberlândia 095, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Patione, Índia. Próximo ao ponto de espera, chama Torre, 118.95, ajuste de altímetro no 019. Fecho do ajuste, autorizado Pátio Índia, até o ponto de espera 10, quando chama 1895, voo 095. Serra Delta Juliette Hotel, no visual com 8 pontos. Gente. Controle 208. 208, bom dia, bom serviço. Passarei 2223. Controle, bom dia. Passarei 2223. Passarei 2223, contato radar, suba para nível 180, saída árvore sem restrições. É, entendido, sem restrições de altitude, muito grato, saí da árvore. Bom dia, hotel 3859, informação hotel. Bom, 095, oração controle de Salvador, mais 5 no Judeu Correio. Confirme. O controle de Salvador, em coordenação aqui, solicitou mais 5 no Judeu da colagem. Caramba, qual é o motivo? A aeronave tinha decolado anteriormente, mesmo saído do hotel. Mas com a nossa razão de subida, nós podemos cruzar 5 mil pés em 2 minutos ou mudar a subida. Aguardar 5 minutos por causa de um tráfego na mesma subida, né? É só uma ideia. Eu concordo com o senhor, porém, porque tem que tratar o coração do controle. Tem também não vejo motivo pra... Para descer. Bem, é passar meia hora aqui. Mas tudo bem, estamos aqui para ser controlados. Autorizado. Obrigado. Na sua escuta, 2223. Oi, Opilar. Grato, direto ao Opilar. Bom dia. Estabilizado em Leste, 9037 X-Ray. 037, chame a torre 1895. 1895, obrigado. Controle 1095. 095, contato radar, suba nível 360 via Argo. 360 Argo. Salvador, 9037 da Gol, bom dia, sinal da 10, visual. 0037, 22, 00, 079, autorizado pouso, pistão 0. Ele pouso na 10, 9037. Checar o vento novamente. 8 no 0 grau, 079. Obrigado. Salvador Azul 4299, 121 a bordo, 420, alternado Ribeirão Preto. 421 a bordo, ataque autorizado, região ponto de espera da pista 10, via taxa Índia. Próxima ponto de espera, chame a torre 1985. Ajuste altímetro 1019. 89, taxa ponto de espera lá 1895, Azul 4299, bom dia. Boa 9037, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3, posição 2, Lima. Gente, voe para o farol da barra, após o farol da barra, se desejar, autorizado direto para dentro. Controle, voo 1095. Possível. Está cruzando 110, quando possível, proa de amostra. 99, autorizado a linha de decola, pista no 0, vento 2, 2, 0 graus, 0, 3, 9. A linha de decola, azul 4399. Modifica presente. Modificado os 41, frequência livre para coordenação. Chamou. próxima copa, a gente verá. Tudo 2223, chame centro Recife 1288. Chamará Recife 1288. Bom dia, bom serviço. Passarelo 2223. Essa copa do 2196. Nove, autorizado ILS, ajuste no 09. 1170. Tenta 304, confirmando decolagem para nós. Autorizado o táxi, aponta na decolagem para 304. Autorizado o táxi, aponta para ingresso no site da decolagem para 304. DR190-110-India. I continue to 9 inch my head to a position descend 2,000 feet, QNH 1019. 1019, and 30 altitude gain was at 2,000 feet? 2,000 feet, my head in Duna. Think direct Duna at this time, 2,000 feet, 1019, I'm at 2,000. Controle chamador azul, ele está em 9,000. Possível. Fica acessando de voo 170. Controle Aracaju e coordenei diretamente com o mesmo frequência 203, serviço radar encerrado. Aracaju 203, obrigado 27 também. Estamos no circuito de tráfego. Transponder 01133, torre 198.95, controle 120.80. Vai voar direto ou prosseguir via corredores? Voa direto. Até 20 milhas. Garante. Alô, Super Controle Salvador, bom dia, o Azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba nível 340 via DAEL. 340 via DAEL, o 4299. 9644. Eu sou para 502, Cogilete Serra, ajuste no 09. Cogilete Serra. Para Cruz, autonomia. Estado Porto Seguro, nível 360, via AP, RISC 50, até BDEV, depois direto. Decolada 10, sai com curva direita, sai do DAEL, letra BDEV, o transponde C4-57, controle 208, gol. Óbvio, 2196. Alojamento correto, gol 2196, chama para pushback e funamento. Camará pronto, gol 2196. Fechando a 6312 para Flávio. Pronto, fechando a 6312. Fechando a 6312, autorizado Recife, via rota do plano, nível 350. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, saída curva, transição Caju. Transponda 5471, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, para aí. Fechar a minha 312, cotejamento correto, chamo para pushback e acionamento. Você ainda não usou com o seu traço, na 304, aguardando transferência. Aguardando transferência 04. Controle Salvador, bom dia, ao Patrulha 04. 204, setor norte, na disputa do controle. Na sua escuta, 04. 30 Brasília, via Ampla do Luno 7, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, sai da água, transição Elefa. Transponder 5473, controle 120, decimal 8. Pesão Brasília, Pesão 17, nível 360, decolando da 10 com curva direita, árvore Elefa, 5473 e controle 208. Titan 3304. Titan 3304, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vamos aí. Torre Salvador, Papá Romeu, Hotel de La Serra, no farol de Itapuã. Derroga para ingresso, pouso por favor. Hotel de La Serra, vou te esperar no farol de Itapuã, que era 9, logo final, no zero. Guarda nas instruções, curva pela direita. Aguardando, mantendo a espera no farol da porta. Receptor localizador, essa 3859. Correu? Localizador, essa 3859. Chame a torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, Hotel 3859. 01 autorizado TAC até a sua hotel, mais de chat de altura no 019. Preenchecado, OTAN 3859. 3859, autorizado pouso, pista no 0, vetor 180 graus, 08 longe. Leve pouso, OTAN 3859. Salvador, o Papa Rodel Presidente Carlos, igual com a aeronave nacional, em condições de seguir a retaguarda. Presidente Carlos, após a voz no final, autorizado circuito pela direita 17, aporte base no final. Aparelho base para final da 17, após o Presidente Carlos. Frequência 208. Houston, Quebec, prossiga. Eles 55 a 130. Yes, Serra na base pela direita da 17, rebaixar o trabalho. Sérgio Leto Serra, autorizado pouso, pistão 7, vento 200, grau 079. Sérgio Leto Serra. 3859, solo, é o segundo, direita solo, 21. 3119, tá. Uma. 251, obrigado, bom dia. 359 Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, tá 359. Alfa Romeo 229, are we clear for the ILS X-ray approach to runway 10? Are we clear for the ILS X-ray to runway 10? ILS, can it's 1019. 1019, we're clear for the ILS X-ray runway 10 approach. American 229. Parou o pushback, sonamento do Gol 296, tá no 5. 96, aguarde. Aguarde, 296. Torre 2 Leste Serra, solo controlado, abandona na Oscar, 4.4. Estamos considerando solo 2 no COS, 4.4, que frequência é 201 na escuta. Deixa eu ver seu táxi, né? Autorizado para chamar o táxi. Autorizado para chamar o táxi, 2196. Salvador, Elta 3663, com a Índia no gate 08, é, Guarulhos, nível de voo 360, 340. Confirma, já chamou o som? Então, 3663. Why you want to approach? America 239, report to keep down in the lock. Alright, we'll call the gear, that's on 239. Saída Tael, Leda Motima. Transponder 5474, controle 120, decimal 8. Autorizado nível de voo 340 para Salvador, para Guarulhos. Decola da pista 10, curva direita, saída Tael, transição da Motima. 5474 no transponder, controle 208, TAN 3. 663. Correto, desejo minha lembrança para o pushback em cima. Não, é nesse pushback em cima. Tá 3304, pushback cancelamento, no portão 7. Tá 3304, autorizado, pushback cancelamento, chão para o táxi. Comarei. Funcionamento 312, ao solo. Confirma, tá iniciando, pushback cancelamento. Mais um número 5, tá iniciando, o 312. Gente, chão próximo, funcionamento 312. Line runway 13, I'll back it 229. Quebec 035, se prossegue na frequência livre até Vera Cruz, espaço aero Golf, confirma estimado de pouso. Negativo, 6312, mantém posição aguardando. Voo 2196, tá com 66 banda, zona 6, 1235, alterna com 25. Plano apresentado para Maceió. Voo 2196, táxi autorizado via Patione Índia até o ponto de espera da pista 10. Próximo ao ponto de espera, torre 18, décima 95, altímetro no 019. 019, está autorizado, chama o ponto de espera para o 295, voo 2196. Autorizado, Serra Bravo, Maquiocha, Maceió, via rota do plano. Um no meu pé, decola da pista no 7, curva esquerda no corredor forte. Responde 0276, controle 120, decimal 8. Responde 0276, controle 120, decimal 8, tem que ficar acionamento, tomar a cor pronto. Decola não, no 7, com curva esquerda, corredor é bom. Meu pé. Correto, tá Zulu Bravo, confirma a Pátio que se encontra aí, pessoas a bordo. Pátio da FTA 03, Delta. Sente até o Zulu Bravo, para acionamento, vai de decolagem, chama turno 18, decimal 95, altímetro 10, 19. 109, chamar a torre. Chalema 312, inicia o pushback de acionamento imediato. Ah, chama a turma, 312. Autorizado, chama para o táxi, 6312. Autorizado, 6312. Super leve. 2-2, mantém a posição na táxi delta, aguardando. Autorizado, 228, mantém na delta. Nível 050 na proa de TAP, reporte cruzando 3500. Confirmo que eu fico com esse problema, American 229. Affirmative, call ground, you want to end a small one, American 229. What's one, that's my name? Want to end a small one. 229. Ground American 229. American 229, I'm from the Texas Alpha, hold short, Juliet. Hold short of Juliet, American 229. Decolagem 296. Puxa para 4000 pés, ajuste no 09. Aguardando mais ou menos após alto, mantendo a dúvida, Mike Fox para Sierra. Decola Serra Índia com Índia para Serra Whisky Delta Lima, 500 pés, acionado 0126, cruzamento entre Dona e Sintra. Barulho, 167, eu moto com 4 horas. Vem de confirme o destino. Serra Whisky Delta Lima, ele ponto Del Rey. Índia, até o ponto de espera da pista 1, 0, a retaguarda do Airbus da avião. Finalizou o pushback agora. No, no ponto de espera, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1019. E a parte 1, Índia, seguindo ali, alcançando 3304. 296. Autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Índia, próximo ao ponto de espera torre 1895, altímetro 1-0, 1-9. O radar sobe 360 via Dael. 360 via Dael, 2196. Desse voo é Copa 04. E aí, chefe, o ponto de espera da Copa 04. Juliet, gate 11, American 229. Autorizado Juliette, Pátio, Maxue Índia. Próxima ponta de espera chama torre 198, décima 95, altímetro 1019. Após o American Line, autorizado Juliette, Pátio, Índia, com a lista dela, 2895, se quiser. Após DS2000 na Torre de Pana, suporte localizador, ajuste na 09. Pelo Bravo Centro, voto 5 mil na prova de etapa, posto autorizado 2 mil, até interceptar o curso do localizador com 1019, mesmo quilograma. Olá, direto para o Anoche? Afirmativo. Exato, para o Anoche, 240 graus, 04 no Anoche, 04. Visão de decolagem visual com a avião. Mais preciso. Oi, estamos aqui, para a Serra Índia de Alto Lima, de Ponte El Rey, 1944, PLB único, pode colocar 0156. Gente, reporte visual com local de pouso. Contra a final, de novo para mais. Engraçado pro do litoral, Copa 04. Pushback estacionamento no gate 8 com a Juliette. 3663 autorizado, pushback estacionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi. na 363. Do Cruz 06, ao cruzar 2000 pés, chama controle da 0 da Simão 8. Só minha 31, assim, identificação autorizada via Bonf para 4000 pés, ajuste no 0 no 9. Via Bonf até 4019, 631. Controle de Salvador, assim, 6302. Minha 312, contato radar. Do nível 350 via PUC. Via PUC ao 350, né? 240 graus, 069, autorizado a colapso no zero. A DEC está iniciando o 3604. Beleza. Vamos centro, frequência 251. Vai ser como, velho? Pode ir. Após o Bravo, reporte estimado de peso na Serra. 260, 10 dias para estar tomando. Estimados 1410. Certo. 02, possível. 02, seguiu à direita para o 260 para estar tomando 10 dias. Cliente autorizado. Ciclo 08, controle do 0 da Simão 8. 08, pode chegar, obrigado. Controle, bom dia, TAM 3304. 3304, contato radar sobre 360 via Arbor. 360, Arbor, TAM 3304. 12 no 1, 58 pela esquerda, reporta para gerar base. Esquerda, solicitam 360 na perna do vento para o sétimo aeronave. Estamos aqui no grau de controle. Proceda, só. Essa é só um procedimento. É um, só. É o quê? É essa aproximação aí, só. Deixa o reporte estabilizado. Tá. Na minha 13 no ano, via BOF, desce para 2003, ajuste no 019, reporte localizador. 2019, via, chamará estabilizado, 63 no ano. Bom dia, Zan, 3663, pode ser da 0, pronto. Zan, 3663, bom dia, autorizado, Alenha Decolapis, no 022.00 grau, 079. Autorizado, Alenha Decolapis, no 0, Zan, 3663. Torre Olimpo 01, solicita mil pés devido à base das nuvens. Olimpo 01, confirmando, solicita base e o 360. Solicita descida para mil pés devido às nuvens. Os dois lados são mil pés, Olimpo 01. Sendo para mil, Olimpo 01. Torre 198, décima 95. Volta 95, obrigado, Ronda. Olha, bom dia, Lema Aquilo Bravo. Aquilo Bravo, reporte externo, checado. Reformar o externo, controle checado. A intenção é executar o ILS completo, tocar e arremeter na pista 10 e ingressar para pouso final na pista 17. E para o Copa 04, grato, senhor. Teria condições de após tocar MT, curvar à direita e ingressar no circuito pela direita, não sei? Sim, Sérgio. Controle Salvador, bom dia, 450 da Azul, passando 200, informação do Liete. Azul 4400, sendo identificação autorizada via Mário para 050, ajuste no 099. 1099, autorizado via Mário para o 050, Azul 4450. 6312, chamo Centro Recife 12685. Centro Recife agora em 2685. 2685, 302, né? 302, já tem meus desvios. 302, tem dois. Controle Salvador, da 3663, coluna setora. Proa 250, imitada radial 280 de Salvador. Número 44, 320, decola. Então, no 7, curva direita na Dael, Lita, com a direita do Tese, 5-4-7-0, com fone 208-56. Neto, irmão da cidade, como parte, se encontra aí, pessoas a bordo? Mais a bordo, aqui na Arifá. Irmão da cidade, está ciente para acionamento, mais decolagem, retorno, 1-1-8, pessoal, 5 centímetros, 1-0, 1-1-1. Mais, 2-1-1-1, 2-1-1-1. do vento para estar bem remetido. Curva novamente, após o toque emitido, curva à esquerda para circuito padrão 17. E após o toque, curva à esquerda, circuito padrão 17, lima aquele braço. Cortando a barra, mais. Bom dia, OTAN 3859, informação Juliette. OTAN 3859, Juliette confere. Autorizado Curitiba, via foto do plano, Pesudo 21, inicialmente, mas conforme o plano, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da árvore, transição é dessa. Transfone 5502, controle 120, decimal 8. Dado Curitiba, via Amper Zulu 21, no nível 360, decola na direita árvore Elefa, vai acionar 5502 e o controle 1208, TAN 3859. Correto, TAN 3859, chama para fechar a questão da pista. Para 3 no 10, altímetro no 0, 1 no 9, sua preparação mantém presente pro limite localizador. Ciente, mantém a pro limite localizador, desde a 3 no 10, 19, 1630. Sinal, tem baixado travado, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado tocar em meta pistão 0, vento 240 graus, 109. Autorizado tocar em retido, Olimpo 01. Travando o tráfego na parada ONU 0, pode gerar base, Lima aquele grau. Reduzindo 1809, gol 9630. Reto, desça para 2107, autorizado a sinal. Cadê o ILS aqui? Tá na 0, bom no 630. Azul 4450, reduz velocidade, 220 mais. Gente, redução 2209, azul 4450. Azul 0, conversinho da proa 220, limite localizador. Pés, meu pé, se eu voltar para gerar base, eu não preciso. 6300 está estabilizado no fluxo localizador. Para 2007, completa a final, chama agora a torre 118 decimal 9. 18 travessinha 630. Salvador, voo 630, bom dia. Chanel 6311, 3250 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, vou chorar. Voo 630, continua a aproximação, é porte tanto, com outra chegada. Fatarém, 630. Eu aqui no Bravo, no Zó, Fibrando 45, sol 22 no corte de frequência. Suas livres, vão vertical, quem sabe? Seis mil liberar a gestão de TAP, azul 4450, 1909. Mantém o setor norte do campo com curvas pela direita e três tráfegos para pouso, sequência ágil. Curva na direita, mantendo o setor norte, aguardando o Olimpo 01. Azul 4450, sobre a operação, mantém a presença para o limite de localizador. Salvador, boa tarde, bom dia. Papai Romero vai encerrar com informação Juliette. Liberado por Recife, ainda está lotado 2000 no transponder, Rádio 200. Básico. 102 para o localizador, esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportar estabilizado. 4450, vetoração, mantendo a presente pro, limite ao lote. Meta azul 4450, mantendo a presente pro, limite localizador, desça para 3 mil pés. 3 mil, mantendo a pro. 4450. Palma e o Mike, Serra Golf, controle, Salvador, passando a identificação. 23, vetoração, 2 mil segundos. Palma, mais Serra Gol, fechando o código transponda 5436. 5436, o mais Serra Gol. Fala, Lázaro. Fala, Lázaro. Fala, Lázaro. Fala, Lázaro. Fala, Lázaro. Fala, Lázaro. O 95 é a mínima limpa, posso manter? Apesar de manter o azul 4450. Ok, manter 5 graus de via direita, já retorno com a proa 030. Nave, pessoas a bordo, código transporte está alocado, portão 4, feito no Quebec. Gente, Papatango, Austin, Santos, Quebec, apenas confirme novamente que será mais.